Se depois o hábito for imitado por outros, incluindo talvez os filhos desse indivíduo, uma nova pressão seletiva se estabelecerá. A seleção natural favorecerá as predisposições genéticas a ser bom em aprender o novo truque, e haverá muitas consequências. Suspeito que algo nessa linha explique como começaram hábitos alimentares instintivos, como o de bicar as árvores dos pica-paus e o de quebrar moluscos dos tordos e lontras do mar. Asterisco. Essa ideia tem um nome, efeito Baldwin, embora ela tenha sido proposta independentemente por Lloyd Morgan no mesmo ano e por Douglas Spalding antes. Baseio-me na explanação de Alistair, Hard in the Living Stream. Não sei porquê, mas ela é a preferida dos místicos e obscurantistas. Fim da leitura de asterisco. Durante muito tempo, quem examinasse os fósseis disponíveis em busca de um antecedente plausível dos arqueocetos decidia-se pelos mesoquinídeos, um numeroso grupo de mamíferos terrestres que floresceu na época paleocênica, logo após a extinção dos dinossauros. Os mesoquinídeos parecem ter sido sobretudo carnívoros ou onívoros como o urso de Darwin e condiziam com o que nós todos, antes do advento da teoria do hipopótamo, julgávamos que devia ser um ancestral das baleias. Uma boa característica adicional dos mesoquinídeos era que eles tinham cascos. Eram carnívoros com cascos, talvez um pouco parecido com lobos, mas que corriam sobre cascos. Asterisco. O apavorante Andrew Sarchus era um deles. Fim da leitura de asterisco. Será que eles poderiam ter originado os ungulados de dedos pares, além das baleias? Infelizmente, essa ideia não se encaixa especificamente na teoria do hipopótamo. Embora os mesoquinídeos pareçam ser primos dos atuais ungulados de dedos pares, e há várias razões além dos seus cascos para supor isso, eles não são mais próximos dos hipopótamos do que todo o resto dos animais de cascos fendidos. Voltamos sempre à surpresa molecular. As baleias não são apenas primas dos artiodátilos, elas estão inseridas nos artiodátilos, mais próximos dos hipopótamos do que este das vacas e porcos. Juntando tudo isso, podemos esboçar uma cronologia progressiva como a seguir. Dados moleculares nos dizem que a separação entre os camelos e as lhamas e o resto dos artiodátilos ocorreu há 65 milhões de anos, mais ou menos quando os dinossauros morreram. A propósito, não imagine que o ancestral comum deles tinha qualquer semelhança com o camelo. Naqueles tempos, todos os mamíferos se pareciam com o musaranho. Mas há 65 milhões de anos, os musaranhos que originariam os camelos separaram-se dos musaranhos que originariam todo o resto dos artiodátilos. A separação entre os porcos e o resto, principalmente ruminantes, ocorreu há 60 milhões de anos. E a linhagem das baleias destacou-se da dos hipopótamos não muito depois. Digamos que tenha sido há cerca de 54 milhões de anos, o que dá tempo à evolução de baleias primitivas como o semiaquático Paxetus por volta de 50 milhões de anos atrás. As baleias com dentes e as baleias de barbatana apartaram-se muito depois, por volta de 34 milhões de anos atrás, mais ou menos na época dos primeiros fósseis de baleias de barbatanas encontrados. Talvez eu estivesse exagerando um pouco quando dei a entender que um zoólogo tradicional como eu deveria ficar perturbado com a descoberta da ligação entre os hipopótamos e as baleias. Mas deixe-me tentar explicar por que realmente me desconcertei ao ler pela primeira vez sobre o assunto alguns anos atrás. Não era porque isso não condizia com o que me haviam ensinado quando estudante. Isso não teria me preocupado nem um pouco. Na verdade, eu teria exultado. O que me preocupava e ainda preocupa um pouco era que uma coisa assim parecia solapar todas as generalizações que se pudesse querer fazer a respeito de agrupamentos de animais. A vida de um taxonomista molecular é curta demais para permitir uma comparação par a par de cada espécie com cada uma das outras espécies. O que se faz em vez disso é pegar duas ou três espécies de baleia, por exemplo, e supor que elas são representantes das baleias como um grupo. É fundamental para essa suposição que as baleias formem um clado, possuidoras de um ancestral comum que não é compartilhado pelos outros animais com os quais se faz a comparação. Em outras palavras, supõe-se que não importa qual baleia escolhemos para representar todas elas. analogamente, não havendo tempo para testar todas as espécies de roedores, digamos, ou de artilodátilos, poderíamos extrair sangue de um rato e de uma vaca. Asterisco. Na verdade, o sangue não é a melhor fonte de DNA em mamíferos, porque, coisa em comum entre os vertebrados, seus eritrócitos não têm núcleo. Fim da leitura de asterisco. Não importa que artiodátilo escolhemos para comparar com a representante das baleias, porque, mais uma vez, supomos que os artilodátilos são um bom clado e, por isso, não faz diferença nenhuma se escolhemos uma vaca, um porco, um camelo ou um hipopótamo. Mas agora nos dizem que isso importa sim. Sangue de camelo e sangue de hipopótamo realmente mostrarão diferenças quando forem comparados ao sangue de baleia, porque os hipopótamos são primos mais próximos das baleias do que dos camelos. Veja só aonde isso nos leva. Se não podemos confiar que os artilodátilos formam realmente um grupo, representados por qualquer um de seus membros, como podemos ter certeza de que qualquer grupo se sustentará como tal? Será, inclusive, que podemos supor que os hipopótamos formam um grupo de modo a não fazer diferença se escolhemos um hipopótamo pigmeu ou um hipopótamo comum para comparar com as baleias? E se as baleias forem mais próximas do hipopótamo pigmeu do que do hipopótamo comum? Na verdade, provavelmente podemos descartar isso, pois indícios fósseis levam a crer que os dois gêneros de hipopótamo se separaram tão recentemente quanto nós, os chimpanzés, e isso realmente deixa pouquíssimo tempo para a evolução de todos os diferentes tipos de baleias e golfinhos. É mais problemático determinar se todas as baleias podem ser classificadas juntas. Ao que parece, as baleias dentadas e as baleias de barbatana podem muito bem representar dois retornos totalmente separados da terra para o mar. Aliás, já se defendeu exatamente essa possibilidade. Os taxonomistas moleculares que demonstraram a ligação com os hipopótamos foram muito espertos em obter DNA tanto de uma baleia dentada como de uma baleia de barbatana. Constataram que, de fato, as duas baleias são primas muito mais próximas uma da outra do que dos hipopótamos. Mas, ainda assim, como saber se as baleias dentadas são um grupo? E, igualmente, para as baleias de barbatana? Talvez todas as baleias de barbatana sejam parentes do hipopótamo, com exceção da baleia mink, parente do hamster. Não, eu não acredito nisso e realmente acho que as baleias de barbatana são um clado unido que tem em comum um ancestral não compartilhado por mais ninguém além das baleias de barbatana. Mas dá para perceber como a descoberta da ligação hipopótamos-baleias abala nossa confiança? Podemos reaver a segurança se atinarmos com uma boa razão para que as baleias sejam espécies nesse aspecto. Se as baleias são artiodátilos transformados, elas são artiodátilos que subitamente decolaram, evolutivamente falando, deixando o resto dos artiodátilos para trás. Seus primos mais próximos, os hipopótamos, permaneceram relativamente estáticos como os artiodátilos normais e decentes. Alguma coisa aconteceu na história das baleias que as fez engrenar uma marcha evolutiva acelerada. Elas evoluíram tão rapidamente que o resto dos artiodátilos, que sua origem dentro desse grupo ficou obscurecida até que apareceram os taxonomistas moleculares para descobri-la. Então, o que há de especial na história das baleias? Quando pomos a coisa por escrito como acima, a solução salta da página. Deixar a terra firme e tornar-se totalmente aquático foi mais ou menos como ir para o espaço. Quando estamos no espaço cósmico, não temos peso. A propósito, não por estarmos longe da gravidade terrestre, como muita gente pensa, mas porque estamos em queda livre, como um paraquedista antes de puxar a corda de abertura. As baleias flutuam. Em contraste com as focas ou as tartarugas que vão à terra firme para procriar, as baleias nunca param de flutuar. Nunca precisam lutar com a gravidade. Os hipopótamos passam algum tempo na água, mas ainda precisam de pernas fortes e troncudas e de músculos possantes para andar em terra. As baleias não precisam de pernas e, de fato, não as têm. Pensemos numa baleia como aquilo que o hipopótamo gostaria de ser caso pudesse ficar livre da tirania da gravidade. E, obviamente, há tantas outras singularidades em viver o tempo todo no mar que já não surpreende tanto que a evolução das baleias tenha disparado desse modo, deixando os hipopótamos para trás, encalhados em terra e no meio dos artiodátilos. Isso sugere que fui indevidamente alarmista alguns parágrafos atrás. Coisa bem parecida ocorreu na outra direção, 300 milhões de anos antes, quando nossos ancestrais peixes emergiram da água e foram para a terra firme. Se as baleias são hipopótamos transformados, nós somos peixes pulmonados transformados. O surgimento de baleias sem pernas no meio dos artiodátilos, deixando para trás o resto deles, não deve parecer mais surpreendente do que o surgimento de animais terrestres quadrúpedes a partir de um determinado grupo de peixes, deixando estes para trás. Pelo menos é assim que racionalizo a ligação entre hipopótamos e baleias e recobro minha serenidade zoológica.